falar francês. Vou descer a lua aos seus pés. Só quero te dar um beijo e te presentear minhas manhãs. Cantar para acalmar teus medos. Quero que não te falte nada. DJ Leozinho, o DJ que arrebenta. O quê? Será que é tão difícil perceber que você está sofrendo? Você está sempre se esforçando e ele não está vendo. Que ainda alimenta a esperança que ele vai mudar. Ele não vai mudar. Lembra de quantas vezes ficou esperando ele pro jantar? Das promessas vazias que já está cansada de escutar. Pra que se entregar? Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Esquece esse cara, enxugue as lágrimas que a vida. Você é perfeita, quem perdeu fui ele, a culpa não é sua. Se entregou inteira pra ganhar em troca, amor pela metade. Você amou sozinha. Esquece esse cara, ele não merece nem mais uma chance. Ele nunca vai mudar. DJ Leozinho, o top DJ. Ele não vai mudar, ele não vai mudar. Esquece esse cara, enxugue as lágrimas que a vida continua. Você é perfeita, quem perdeu fui ele, a culpa não é sua. Se entregou inteira pra ganhar em troca, amor pela metade. Você amou sozinha. Falar, ele nunca vai mudar. Ele nunca vai mudar. Ele nunca vai mudar. CD Forró Romântico, DJ Leozinho, sempre com as melhores pra você. Mala sem alça, volume 8. Um beijo por minuto, 60 numa hora. Mais de 1.401 dias eu tô contando. 40 mil beijos por mês. Da

fica sem vergonha. O teu jeito tão especial, teu sorriso fora do normal, me faz te querer demais. Cada vez te quero mais. Se foi Deus que te mandou pra mim, pois o nosso amor jamais terá fim. Sou tão dependente, te quero pra sempre. Te respiro, te amo demais. Minha vida, meu mundo, minha paz. Sou louca por você. Te necessito pra sobreviver. Espelho, espelho meu, me diga se existe alguém no mundo mais feliz que eu. Espelho, espelho meu, você é tudo que de melhor na minha vida aconteceu. Espelho, espelho meu, me diga se existe alguém no mundo mais feliz que eu. Espelho, espelho meu, você é tudo que de melhor na minha vida aconteceu. Show. Boneca sem vergonha. Sei foi Deus que te mandou pra mim, pois o nosso amor jamais terá fim. Sou tão dependente, te quero pra sempre. Te respiro, te amo demais. Minha vida, meu mundo, minha paz. Sou louca por você. Você é tudo que de melhor na minha vida aconteceu. Espelho, espelho meu, me diga se existe alguém no mundo mais feliz que eu. Espelho, espelho meu, você é tudo que de melhor na minha vida aconteceu. Que arrebenta. Bamba em cantos. Se eu pudesse baixar uma estrela, não pensaria duas vezes fazer. Porque te quero, porque te amo. Se tivesse um naufrágio de um sentimento, eu seria um veleiro, uma ilha dos teus desejos, dos teus desejos. Queimo por dentro, entendo que não posso estar no meu pensamento. Quando falo de amor, às vezes desespero. Quando falo de amor, é você que eu quero. Quando falo de amor, desejo o seu corpo, seus beijos, quando falo de amor. CD Forró Romântico, DJ Leozinho, sempre com as melhores pra você. Banda Encantos. Se a lua seria seu prêmio, eu juraria fazer qualquer coisa pra ser o seu dono. O seu dono. E se em teus sonhos escuta minha voz te chamando, em teus sonhos não siga dormindo. Tu és verdadeiro. Nossos sonhos. Queimo por dentro, entendo que não posso estar no meu pensamento. Quando falo de amor, às vezes desespero. Quando falo de amor, é você que eu quero. Quando falo de amor, sinto falta. Leozinho, o verdadeiro sucesso de Capanema. Forró, novas emoções. Esbarrando outra vez. Olha aí, o meu coração indo contra a razão, sentimento não se desfez, recaí. Quando te vi, a paixão veio à tona. Fui a nocaute, beijei a lona. O meu corpo tremeu. O tempo passou, a vida mudou. Você tira o cabelo do pescoço, me põe na dança. Yeah. Sinto sua mão me deslizando, desenhando o meu corpo, o meu amor. O nosso amor é muito louco. Acende a chama, chama, chama esse cara que te ama de ser um homem. Mostra esse poder, essa malícia de mulher. Yeah. Eu sei que você quer. Todo o meu querer, todo o meu prazer. Eu quero você, quero só você, yeah, yeah. Eu quero ser o homem que combina com o seu querer. Seu lindo, seu menino, eu quero ser a sua vida, yeah. Fazer amor inexplicável, inacreditável. Como é, Selo Gravações.net. DJ Leozinho, o seu DJ. Três encantos. Chama, chama esse cara que te ama de seu homem. Mostra esse poder, essa malícia de mulher. Eu sei que você quer. Eu odeio quando